Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa semana, logo após o resultado das eleições aqui nos Estados Unidos, o Joseph Farah, que é o editor do World Net Daily, publicou um artigo lembrando que há muitos anos ele está insistindo no tópico da necessidade de uma, o que ele chama uma contra-revolução cultural. Então ele traça o panorama de como, uma a uma, as instituições de cultura americanas foram caindo na mão de esquerdistas, comunistas, pró-radicais islâmicos, etc., etc., criando uma atmosfera psicológica cujo resultado político só pode ser exatamente aquilo que tem sido. E ele diz, mas poucos me ouviram. Em vez disso, os descendentes espirituais e ideológicos daqueles que fizeram a América grande e boa puseram todos os seus ovos na cesta política, exatamente como aconteceu no Brasil. Só que, eu há 30 anos eu não estou fazendo um apelo por uma contra-revolução cultural. Eu estou preparando o terreno para isso. Né? Ou seja, eu não estou pedindo que os outros façam. Eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance. E eu insisto com vocês. A única coisa que pode ter futuro no Brasil é esse curso que nós estamos fazendo. Não há mais nada, nada, nada, nada. Não há iniciativa pelo lado político, pelo lado religioso, pelo lado educacional. Não há nada, tá certo? Se nós não prepararmos uma nova geração de intelectuais sérios, capazes, aptos a desbancar essa casta de farsantes que tomou conta de tudo, não haverá nenhuma esperança de um Brasil melhor sob aspecto nenhum, nem mesmo no mais simplório deles, que é o econômico. Aqui, nós sabemos que quando o nosso governo se gaba de que o Brasil retomou o crescimento, quer dizer que teve um crescimento de 4,1%, alguma coisa assim. Não se compara com nada que teve em outras épocas. Quer dizer que mesmo no setor econômico a coisa é medíocre. Apesar de toda a ajuda internacional, que o Banco Mundial dá tudo mastigado para eles, ainda ajuda por todos os meios, mesmo aí nada de notável se faz. E não se fará em campo nenhum, nem no campo da segurança, da saúde, da educação, coisa nenhuma, enquanto não houver uma outra atmosfera mental nesse país. Ou seja, toda a atividade política, no momento, é burrice, é estupidez, é perda de tempo. Eu não cesso de receber aqui mensagem de pessoas, não, estou criando um movimento não sei das quantas, queremos fundar um partido, etc., etc. Tudo isso é besteira. Não, isso aí vai tudo, é tudo perda de energia e vai só contribuir para a tragédia nacional. Esta geração não tem nenhum dever propriamente político. Nós temos que tentar sanear a atmosfera cultural partindo de cima, quer dizer, dos produtos de alta cultura. Isso é a única coisa que é possível e que é necessário fazer. Por isto mesmo, eu insisto que aqueles que se sentem, às vezes, isolados, solitários e desguarnecidos, o que eles têm que fazer é criar mais laços com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eles, ou seja, que estão estudando as mesmas coisas e que têm as mesmas preocupações, atendendo, então, à definição de amizade de São Tomás de Aquino, que é idem velle, idem nolle, quer dizer, querer as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Vocês têm muita sorte, porque vocês estão podendo fazer isso numa época em que já existe esta atmosfera, que nós a criamos aqui. 30 ou 40 anos atrás eu não tinha nada disso, eu estava absolutamente sozinho, passei a minha vida fazendo tudo isso sozinho e sem ter com quem dialogar. O primeiro brasileiro com que eu pude ter algum diálogo nesse sentido foi o Bruno Tolentino. Isso aí quando eu já tinha 50 e tantos anos. Ele também percebia o que eu estava percebendo, ele via a degradação geral, sabia no que ia dar, e infelizmente ele não teve tempo para colaborar mais ativamente nesse empreendimento. Talvez não tivesse também a vocação para isso. Né? Então, aqueles que buscam algum apoio, que nós vamos dizer, tentando lutar contra essa sensação de solidão e desamparo, se aproximam de grupos políticos, tá certo? Ou religiosos, estão perdendo o seu tempo. especialmente comunidades religiosas. Eu advirto pela milésima vez. É. Vocês vão à igreja, confessem em comum e saiam correndo. Não participem de nada. É. Não busquem fazer um círculo de relações dentro da igreja e não participem de movimento algum. Por quê? A função da igreja é manter os sacramentos, ensinar os princípios da doutrina e da moral, que são os mesmos de sempre, e só. Todas as decisões que a igreja tome no setor, vamos dizer, de político ou cultural, são todas decisões humanas que não têm poder de autoridade nenhuma. E, nesse sentido, a elite da igreja vem errando há 100 anos e nós não temos nada a aprender com eles. Nada. Quando vocês analisam o caso do Concílio Vaticano II, vocês dizem, olha, quem inventou o Concílio Vaticano II não foi nenhum idiota, certo? Foi o próprio Papa, João XXIII, que ninguém, aquela história de que era um homem simplório, aquela conversa mole, era um homem cultíssimo e sabia o que estava fazendo. E planejou o concílio em vista de facilitar o diálogo da igreja com a sociedade moderna, com o mundo moderno, e deu no que deu, quer dizer, perdeu completamente o controle da coisa, e o resultado é que já na geração seguinte, metade dos católicos fugiram da igreja. Uns foram para casa, outros foram para igrejas evangélicas, etc., etc. Que também não resolve o problema, evidentemente. E se este plano, que foi o maior, o mais pensado, o mais elaborado, deu no que deu, você imagina planos menores. E se você pensa, ah, mas tem a igreja pré-conciliar, tem a sociedade, não sei das quantas, tem isso aqui. Esse pessoal todo não sabe o que está fazendo. Eles não têm prática de, vamos dizer, não têm estudos suficientes, vamos dizer, nem de estratégia política, quanto mais de estratégia cultural. Quer dizer, então, são todos amadores. Então, são pessoas muito bem intencionadas e que, no sentido da doutrina e da moral, estão corretíssimas. Acontece o seguinte, tanto a doutrina quanto a moral católica são constituídas de juízos normativos universais. Prestem bem atenção. Juízos normativos universais, eles se aplicam uniformemente a quaisquer situações. E, portanto, vamos dizer, eles não estão feitos para nenhuma situação em particular. E a adaptação que você tem que fazer disso à situação particular não depende nem da doutrina e nem da moral. Depende da inteligência dos agentes que estão envolvidos na coisa. Tá certo? E, neste sentido, a coisa mais inteligente que foi feita nos últimos 50 anos é esse empreendimento do Papa agora de pegar os textos do concílio e tratar de reinterpretá-los à luz da tradição, ou seja, reinfundir um sentido tradicional naquilo que às vezes tem um sentido precisamente antitradicional. Isso é muito bom, só que é o seguinte, não foram os textos do concílio que marcaram a história. Foi o concílio enquanto acontecimento, e sobretudo enquanto acontecimento midiático, enquanto acontecimento de mídia. Tá certo? Foi isto que marcou, vamos dizer, a mudança de mentalidade na igreja e no mundo, e não os textos do concílio. Os textos, se você pensar bem, eles poderão vir a ter importância daqui 2 ou 3 séculos. Agora, o que sobrou foi a mudança efetiva, cultural e política que o concílio causou. Portanto, o concílio como fato, como acontecimento histórico e não como conjunto de declarações escritas. Tá certo? Então, o Papa está fazendo o máximo que ele pode fazer, mesmo porque o Papa está sozinho, o Papa está isolado. Uma vez ele disse, olha, a minha autoridade aqui termina naquela porta. É? Então, é claro, nós temos toda a obrigação de apoiá-lo. Mas apoiá-lo do nosso jeito, com a nossa estratégia, e não seguindo a orientação de algum bispo ou cardeal. Esse pessoal todo, em termos de compreensão da história, está muito atrasado, às vezes tem uma compreensão quase pueril da coisa, e, sobretudo, vamos dizer, isso não é só os católicos, são os protestantes, eles começam a querer interpretar o que está acontecendo à luz da revelação e da Bíblia. Eu digo, não é assim que se faz, né? Os fatos têm a sua autoridade própria. Eles não dependem do que está escrito na Bíblia. Então, primeiro você tem que ter a compreensão dos fatos em si mesmos e depois você buscar a inspiração na Bíblia para compreender o seu sentido espiritual, não necessariamente o seu sentido histórico-social agora. É? Então, esse pessoal aqui tenta ver nos acontecimentos, vamos dizer, os sinais proféticos. Eu digo, bom, em primeiro lugar, todo sinal profético é duvidoso por um motivo seguinte. Se você tenta prever o curso da história, tá certo? Você está fazendo como se a história humana fosse um romance, um livro de história, que tem um começo, meio e um fim. Bom, nós sabemos que tem um fim, mas quando é esse fim? Né? Jesus Cristo disse que nem ele sabia, ele disse, só Deus Pai sabe. Então, portanto, qualquer tentativa... Aliás, a igreja condena qualquer expectativa de especular o fim do mundo. Ora, se você não tem a menor ideia da duração de uma história, você não sabe quais são os capítulos seguintes. Portanto, você não sabe qual é o significado que dentro desse conjunto tem os acontecimentos atuais. Portanto, qualquer tentativa de interpretar os acontecimentos históricos à luz da profecia é besteira. Né? Vai sempre dar errado. Sempre, sempre, sempre. A não ser quando vem a profecia, quer dizer, vem uma nova profecia, aí sim. Uma coisa é você ser um profeta, outra coisa é você interpretar as profecias. Por exemplo, quando Nossa Senhora em Fátima diz, olha, dentro de tanto tempo vai ter uma nova guerra nessas condições, a Rússia vai fazer isso assim, assim, ela não está interpretando a profecia, ela está fazendo uma. Tá certo? Então, e não é sequer uma coisa que precisa ser interpretada, porque tudo que ela disse é num sentido literal, factual, assim, brutalmente visível, tá certo? Então, isto, eu não estou falando disso, evidentemente. Então, eu estou falando quando o pessoal começa, por exemplo, a associar acontecimentos de agora a algum versículo que está lá no Gênesis, tá certo? Ou em São Paulo Apóstolo. Não dá para você fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Por quê? Porque Deus sabe quando é o fim da história. Né? Deus sabe qual é a duração da vida de cada um de nós. Ele sabe exatamente o dia e a hora que nós vamos morrer. E por isso ele sabe precisamente o significado que cada acontecimento da nossa vida tem no conjunto. Nós não sabemos. Ao contrário, nós temos que ir tateando, não, não, no meio de interpretações hipotéticas que não darão conta do acontecimento, mas determinarão as nossas ações em seguida. Tá certo? Então, como diz, tem a canção dos guardas suíços, que diz que nós buscamos a nossa passagem, né, buscamos o nosso caminho num céu sem estrelas, num céu onde não tem indicações, tá certo? Então, é claro que essas interpretações proféticas dão algum prestígio para as pessoas e dão uma certa solenidade, um certo peso para aquilo que elas estão dizendo, mas, no fim das contas, tudo isso é vazio, tá certo? Então, para nós entendermos alguma coisa do que está acontecendo no mundo, só tem um jeito. Você tem que pedir que Deus te inspire e te ilumine, tá certo? Mas você, é Ele que vai te iluminar, não é você que vai iluminar o sentido que está acontecendo à luz do texto bíblico. É? Você tem que usar os meios humanos de investigação, os meios científicos, históricos, filosóficos, etc., pedindo que Deus te ilumine e te mostre pelo menos o próximo passo, tá certo? Não o significado total da coisa. A nossa tendência, quase incoercível, é tentar descobrir um significado final no que aconteceu. Mas qualquer coisa que aconteça hoje, tem um significado hoje, vai ter outro amanhã, porque outras coisas vão acontecer e, a regra número 1 da história, o que quer que aconteça provoca novos acontecimentos. Então, nenhum acontecimento está acabado. Então, o máximo que nós podemos chegar é uma descrição razoável daquilo que está acontecendo. E, note bem, há muito tempo eu procuro alguma descrição razoável, procuro alguém que esteja entendendo o que se passa e vejo que as pessoas entendem muito pouco, os melhores entendem muito pouco. Você vê aqui o pessoal do Eric Voegelin Society, que são os melhores estudiosos de ciência política que tem nos Estados Unidos. Nenhum deles entendeu o que era Barack Obama. Eu explicava para eles, ó, Barack Obama é isso, assim, ele vai fazer isso, mais isso, mais isso. Ele dizia, não, você está exagerando, ele é um político como qualquer outro, etc. Bom, agora, passados 4 anos, ele dizia, ah, você tinha razão, eu falo, mas agora não adianta. Né? Então, isso quer dizer, eu estou fazendo um esforço monstro para entender o que está acontecendo. E eu tenho um método para isso. Pensei esse método durante muito tempo, tá certo? E paguei caro para adquiri-lo, porque muita coisa eu não pude aprender em livro, eu tive que meter as caras e sofrer a experiência pessoalmente, de que a curiosidade matou o gato. Então, muita coisa, muitos desses conhecimentos foram pagos até com risco de vida. Entendeu? E, como dizer, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que essas minhas análises de conjuntura internacional são as únicas que prestam. Né? Lamento dizer isto. Eu sei que vai parecer uma coisa de uma vaidade, mas eu não estou falando por vaidade. Eu procuro, né, por toda parte, alguém que diagnostique o estado de coisas no mundo com clareza suficiente. Eu não encontro. Tá certo? E, até hoje, os meus prognósticos têm todos se revelado bastante corretos. Tá certo? Então, é por isso mesmo que eu digo para vocês, não há um partido, não há um grupo, não há uma escola, não há uma comunidade religiosa na qual vocês possam se encostar. Vocês têm que suportar a sua solidão e saber que o seu único meio social possível é este aqui mesmo, não tem outro, quer dizer, mas não é um meio pequeno. Né? Eu não estou dizendo, não, nós vamos virar numa seita, nós vamos nos fechar, só conversamos conosco mesmo. Eu digo, pô, esse seminário tem 3 mil alunos, meu Deus do céu. É? E pessoas que estão enormemente distantes umas das outras. Tá certo? Então, nós temos elementos suficientes para criar um meio social suficientemente variado e capaz de representar um estímulo e também um suporte psicológico para todos. Tá certo? Se disser, ah, então nós vamos nos organizar, fala, não façam isso. Né? Vocês não precisam mais contato social do que já estão tendo. Vocês não precisam se organizar, vocês não precisam se reunir. Não, vocês têm uma rede de contatos. Você vê em alguns dos períodos mais férteis da cultura ocidental, a maior parte dos contatos entre os estudiosos era por carta, era por correspondência. E isso era mais que suficiente. Quando a gente encontrava o outro, era uma vez na vida. Mas, então, nós estamos de novo na mesma situação. Outra coisa, saber alguma coisa é saber o que os outros não sabem. Se você tenta aprender, evoluir, você vai saber um monte de coisa que as pessoas não sabem. E quando você sabe o que os outros não sabem, você também sabe que eles vão julgar você desde o estado de ignorância que eles estão. E, portanto, não vão entender o que você está falando, a não ser que você se disponha a ensiná-los, o que dá muito trabalho e leva muito tempo. Então, às vezes a pessoa pergunta, mas como eu posso argumentar em certas circunstâncias? Não é para argumentar. Ou você sente e ensina o sujeito, que nem eu estou fazendo, ou então não perca seu tempo discutindo com um ignorante, porque você não vai poder, no curso de uma discussão, infundir nele os conhecimentos necessários para que ele veja as coisas corretamente, e muito menos você vai poder infundir nele alguns graus a mais de QI. Você não pode infundir inteligência nas pessoas. A não ser, você pode despertar a inteligência da pessoa, mas não mediante uma discussão, mediante uma polêmica. Não, você tem que se dedicar a uma atividade de ensino. Então você pega as pessoas e fala, você quer aprender? Então agora senta aqui e eu vou te ensinar. No começo vai ter muitas pessoas rebeldes, vão espernear, tá certo? Vão dizer que você é malvado, que você as está humilhando. Toda bobagem que eu durante 20 anos eu ouvi, felizmente nesse curso não ouvi nenhuma vez, mas em outros cursos que eu dei em outra época, tinha pessoas que ficavam tão, né, revoltadas com a possibilidade de ter que aprender alguma coisa. Quer dizer, quando elas viam que elas não sabiam tudo, elas eram choques, né? Era assim, meu mundo caiu. Né? Então, quer dizer, quanto mais ignorante é um sujeito, mais certeza ele tem. E quanto mais certezas absurdas ele tem, mais ele afirma que tudo é relativo, que não existe certezas definitivas, etc. É uma coisa incrível. Né? Então, Agora vou voltar a um tema que eu andei arranhando nas aulas anteriores, e que é o seguinte: eu não acredito, vamos dizer, na possibilidade de haver uma filosofia especulativa hoje, no sentido em que Leibniz ou Descartes fazia, quer dizer, que é um conjunto de teses universalmente válidas, capazes de orientar todos os campos do conhecimento. Eu não acredito que isso seja possível, está certo? Mas eu acredito que a filosofia é um instrumento pessoal de orientação no mundo. Quer dizer, uma doutrina que tivesse esta função que as antigas filosofias especulativas se arrogavam, quer dizer, dar um conjunto de teses que são universalmente válidas, obrigatórias para todos, etc., ela resolveria o problema? Não. Porque este conjunto de teses estaria simplesmente registrado num texto, e esse texto teria que ser lido por pessoas reais e interpretado por pessoas reais, e aí já começaria a diferenciação e os conflitos. Então, a finalidade da filosofia não é criar uma doutrina filosófica final, é criar filósofos. Isso aqui está muito claro na atividade de Sócrates. Sócrates não passa nenhuma vez nenhuma doutrina. Né? Ele está preparando pessoas, ele está despertando inteligências e colocando as pessoas numa atitude filosófica perante os problemas, e não transmitindo uma doutrina. Então, pode parecer até um paradoxo, mas a finalidade da filosofia não é produzir uma filosofia, mas produzir filósofos. Né? Então, e os filósofos são pessoas eminentemente capazes de interpretar o que está acontecendo e de lançar alguma luz sobre o destino da presente geração e das próximas. Isso é o máximo que nós podemos fazer. Então, existe um outro exemplo disso que eu estou dizendo, que nós encontramos em Aristóteles. Quando Aristóteles formula as regras da lógica, da onde ele tira aquelas regras e da onde ele tira, sobretudo, o sistema das categorias? Hoje nós conhecemos suficientemente a coisa para saber que a base imediata de inspiração da lógica de Aristóteles foram as observações que ele fez no campo da biologia, especialmente da zoologia, no estudo dos seres vivos. Isto quer dizer que o sistema das categorias de Aristóteles não é um sistema de diferenças entre palavras, mas de diferenças entre aspectos da realidade que aparecem na experiência. E nesse sentido, a lógica de Aristóteles está muito próxima, vamos dizer, da percepção efetiva, do conhecimento intuitivo. Ela está perto do conhecimento intuitivo ao ponto de que toda a técnica da demonstração silogística se funda numa percepção intuitiva. Porque, por exemplo, quando você faz um silogismo, né, A igual a B, B igual a C, portanto, A igual a C, não é isso? Como é que você percebe, vamos dizer, a unidade entre a conclusão e as premissas que foram dadas anteriormente? Não é por um meio lógico. Você apreende a unidade daquilo num relance. Então você percebe a igualdade de duas coisas. Essa percepção é intuitiva. Sem essa percepção intuitiva, não seria possível a demonstração do que quer que fosse. Então, mais ainda, nós sabemos que Aristóteles acreditar que a lógica não fornece nenhum conhecimento, que ela apenas fornece meios de prova, meios de verificação. Tá certo? E que a origem do conhecimento teria que ser buscada, a busca do conhecimento mesmo se dá por outros meios, especialmente pela dialética. E o que é dialética? É a confrontação de hipóteses contrárias, hipóteses opostas. Tá certo? Da onde ele tira as hipóteses opostas? Ele as inventa? Não. Ele as tira da tradição, quer dizer, ele pega assim, as sentenças dos sábios, como ele diz que todo conhecimento surge de algum conhecimento anterior, a primeira coisa que ele busca é quais são os conhecimentos que já existem, o que, que já disseram a respeito. Então, isso quer dizer que o material que ele começa a investigar não sai da cabeça dele e não são puras hipóteses abstratas, são ideias e crenças que já estavam em discussão, que já estavam imbricadas na cultura do tempo e que, portanto, refletem de algum modo a experiência adquirida na comunidade, a experiência viva que foi, vamos dizer, se mostrando e se revelando através de vários aspectos contraditórios, que este viu um pedaço, o outro viu outro pedaço, outro viu outro pedaço. Então, é a partir, vamos dizer, da confrontação dessas visões contrárias que ele vai buscar o quê? Os princípios unificadores que permitem dar conta de todas essas diferenças e explicá-las. Dizer, olha, a unidade do objeto está aqui e apareceram essas teses diferentes, porque aqui tem esse aspecto, aqui tem aquele outro aspecto, e cada um viu um aspecto diferente, mas a interconexão de todos esses aspectos é dada aqui pela, vamos dizer, verdadeira natureza do objeto que está sendo investigado. Então, quando você capta a natureza do objeto e capta, portanto, os princípios fundadores a partir do qual se pode obter um conhecimento seguro a respeito, esse conhecimento seguro tem que explicar não somente o objeto, mas o surgimento das várias opiniões anteriores e parciais a respeito. Então, quer dizer, a compreensão da natureza do objeto e dos seus princípios fundadores explica não somente o objeto, mas aquilo que se pensou sobre ele. Portanto, vou dizer, toda essa elaboração lógica está, primeiro, muito próxima da percepção sensível dos objetos. Segundo, muito próximo da experiência da cultura, experiência viva da cultura. Mais ainda, se a dialética opera com opiniões opostas, ela opera a partir do quê? De opiniões retóricas, opiniões que não foram defendidas dialeticamente, mas que pareceram verossímeis à plateia que as ouvia. Então, são diferentes visões parciais que estão em disputa na sociedade, num nível ainda puramente retórico. Então, partindo dessas várias opiniões retóricas, ele vai elaborar o quê? A confrontação dialética, que vai finalmente encontrar os princípios fundadores daquele objeto, daquela questão, permitindo, então, o verdadeiro estudo científico. Né? Porém, e da onde saem estas opiniões retóricas que circulam? Saem da percepção e da imaginação, da memória das pessoas. Portanto, saem de um fator poético. Então, isso quer dizer que toda a lógica de Aristóteles, ela tem uma raiz que penetra fundo no mundo da experiência e que retorna a esse mundo da experiência a todo momento. Ele não é um processo de raciocínio puramente mecânico, que funcione por si, que vai tirando conclusões, etc, etc. Aliás, esse tipo de consequencialismo abstrato, onde é um indivíduo que coloca certos princípios gerais e vai deduzindo, isso é o que pode haver de menos aristotélico, tá certo? Aristóteles nunca faz isso. Na verdade, você não encontrará uma única demonstração lógica do que quer que seja em Aristóteles. Ele sempre está fazendo um exame dialético. Então, esse consequencialismo doutrinário, que a gente encontra, por exemplo, o famoso Joseph de Maistre, que é um dos ídolos do conservadorismo católico, embora ele fosse maçom, é o típico consequencialista abstrato. Né? Ele, no livro do Papa, por exemplo, ele diz, vamos aqui, o Papa é infalível em matéria de doutrina e moral. Muito bem, então ele coloca esse princípio geral, e daí vai tirando consequências, de uma maneira que, se você der um computador, também tiraria todas as consequências. Então, essas consequências podem ser até válidas, mas elas são válidas somente no plano puramente abstrato. Elas pouco ou nada têm a ver com as situações reais. Eu digo, em primeiro lugar, quem é o Papa? Todos os Papas são iguais? Não são. E, em segundo lugar, vamos dizer, a eleição do Papa pode ser contestada. E também a Igreja diz que se um Papa proclamar, vamos dizer, uma doutrina herética, ele não é mais o Papa. Eu digo, mas sim, mas quem sabe que ele não é? No momento que o Papa proclamou uma heresia, até o momento que ele é destronado, toda a comunidade católica está em dúvida, Ninguém sabe o que fazer. Portanto, esse belo consequencialismo abstrato não te adiantou para nada, não te ajuda a te orientar no mundo real. Né? E se tem uma coisa que Aristóteles está o tempo todo olhando, é para o mundo real, para o mundo da experiência. Agora, acontece que, a partir do momento em que, no fim do século XIX para o começo do XX, o pessoal começa a matematizar a lógica, com a ideia de tampar todos os buraquinhos da demonstração silogística, o que mais tarde o Kurt Gödel viria a demonstrar que é impossível, na verdade. Sempre vai haver algum buraquinho. Tá certo? Mas na ideia de aperfeiçoar, né, a mecânica silogística, então eles começam a usar sinais matemáticos e chegam à conclusão de que as regras da lógica são as regras da silogística, são as mesmas da aritmética elementar, como de fato são. A partir deste momento, o raciocínio lógico se torna um procedimento inteiramente mecanizável, tanto que pode ser imitado por um computador. Mas acontece que esta parte da lógica é somente a silogística, ou seja, a arte de você articular premissas e consequências. Então, um computador consegue operar uma sequência silogística muito mais rapidamente do que nós e de maneira muito mais perfeita do que nós, mas ele não tem a conexão com o mundo da experiência. Então, quer dizer, que se tornou uma espécie de silogística independente do mundo real, independente da intuição e independente da experiência. E as pessoas podem adquirir enorme treinamento nisso, adquirir uma destreza formidável disso, sem ser capazes de relacionar isso, por exemplo, com a doutrina das categorias ou do antipredicamento, ou seja, sem ter toda aquela noção que Aristóteles tinha, vamos dizer, do caráter problemático da transição da experiência para o pensamento lógico. Agora, vocês imaginem milhões e milhões de jovens que estão lidando com computadores no mundo, né? Estão todos treinados na silogística. E justamente nesta medida, eles têm uma espécie de sentimento de certeza daquilo que estão fazendo, ao mesmo tempo em que o seu círculo de experiência real é muito limitado. Então, ou seja, os princípios da razão, tal como Aristóteles os formulou, estão muito ligados aos princípios da ontologia, aos princípios da ética, ao conhecimento da alma, etc., etc., e não tem um valor independente disto. Agora, toda esta lógica que hoje se pratica é independente de tudo isto. Ela é um negócio puramente mecânico que funciona por si, ao ponto de os computadores conseguirem, por exemplo, fazer cálculos que não são mais humanamente verificáveis, porque levaria tanto tempo, precisaria tanta gente a verificar, que ou você confia no computador, ou então você não faz nada. Então, o momento em que o raciocínio lógico se desliga do mundo real e da experiência, adquire uma autonomia, ele continua sendo um instrumento de operação sobre o mundo real. Ele pode agir sobre o mundo real, mas ele não tem a conexão epistemológica com o mundo real. Então, quer dizer, você pode criar universos inteiros, tá certo? Na base da pura silogística, eles não têm raiz no mundo real, mas eles podem se tornar instrumentos técnicos de ação no mundo real. Então, essa é a mesma coisa que dizer que pessoas que não têm a mais mínima noção, vamos dizer, do sentido experimental do conhecimento, do sentido da experiência viva, são, ao mesmo tempo, capazes de agir sobre o mundo e transformá-lo. Quer dizer que a atividade de transformação do mundo se tornou independente do conhecimento do mundo. E isso é, evidentemente, uma tragédia. Então, quando vocês veem esse festival de ideias cretinas e aberrações que estão circulando pelo mundo, tudo nasce disso. Quer dizer, são gerações inteiras que foram educadas assim. Quer dizer, que tem um desenvolvimento lógico enorme, tá certo? Mas não tem a conexão de lógica com experiência. Principalmente, um dos resultados disso é a capacidade de operar logicamente, quer dizer, com palavras, cujos correspondentes na realidade as pessoas não são capazes de identificar, porque elas lidam somente com definições nominais, né? Que é tudo que um computador pode absorver. Porque você coloca lá um monte de definições, daí você tira meia dúzia de premissas, e dessa premissa você vai tirando conclusões e conclusões e conclusões. É evidente que em qualquer discussão que você entre com uma pessoa assim, você está numa situação muito difícil, porque a sua fala não pode transmitir experiência a ele. Você também está operando dentro, vamos dizer, de um campo de meras definições nominais. O que você pode fazer, vamos dizer, como Sócrates, é apelar à experiência do seu interlocutor, mas precisa ver primeiro se ele se lembra da sua experiência. Né? E, em geral, esse excesso de atividade raciocinante, ele encobre a memória da experiência direta e a substitui. Né? Se você falar, por exemplo, o que é experiência virtual? Ora, hoje 80%, 90% da experiência que a pessoa tem é virtual. E está lidando apenas com símbolos convencionais ou definições nominais. Não é isso? Então, por exemplo, as pessoas discutem muito sexo. Eu digo, mas são pessoas também. Eu prefiro toda a experiência que você tem do sexo é através de uma película de látex. Você nunca se aproximou mais pessoalmente do sexo do que isto. Quer dizer, não houve contato carnal, não houve, meu filho. É? Então você não sabe o que é sexo. Você nunca esteve lá. É? Gerações e gerações anteriores tiveram essa experiência. Mas, então, eles sabem, por exemplo, que num ato sexual, quando o sujeito tem o seu orgasmo, ele está expelindo sêmen. O sêmen estão ali milhões de possíveis seres humanos. Não é isso? E que isso aí pode causar no corpo da mulher uma revolução, vai mudar a vida dela completamente para sempre. Não é isso? E, então, sempre houve, vamos dizer, uma espécie de tensão e até um perigo, tá certo? No ato sexual, porque por mais breve que ele seja, estão ali presentes todos os seus antepassados e todos os seus descendentes. Né? Eles estão todos presentes ali. Ou seja, você é mais um elo de uma cadeia que começou, né, em tempos imemoriais e que você não sabe onde vai terminar. E isso é o ato sexual, na sua plenitude. Tá certo? Então, eu pergunto, como chegamos ao ponto de que o simples fato de você dizer que o sexo existe para a procriação causa escândalo nas pessoas. Elas ficam chocadas. Hã? Bom, existem outros aspectos no sexo, tá certo? Ele pode ter um aspecto prazeroso, ele pode ter um aspecto doloroso, pode ter um aspecto deprimente, tá certo? Pode ter aspectos criminais envolvidos, mas qualquer pessoa com certo treino de lógica clássica, né, percebe que essas coisas são propriedades e acidentes, não são uma substância do ato sexual. Né? Então, é claro que esses outros aspectos, vamos dizer aqui, dizem respeito não ao sexo propriamente dito, mas às emoções humanas associadas a ele, né, eles podem começar a predominar desde que a sociedade comece a chamar isto de sexo. Então, na verdade, qualquer ato sexual que não tenha nada a ver com a procriação é evidentemente uma forma de masturbação e nada mais. É? Qualquer um. Quer dizer que se ele não se encaixa na história da espécie, ele não é o sexo na sua verdadeira substância material, biológica. Né? Ele é um aspecto subjetivo, ele é um efeito emocional do sexo. Não é isso? Efeito que o pessoal diz, está ligado ao prazer. Eu digo, não está. Espera aí. Os elementos de prazer estão tão presentes nisso quanto os elementos de dor e de perigo. Não é isso? Por exemplo, os estupros, eles não têm finalidade procriativa, evidentemente. Eles têm uma outra finalidade, que é prazerosa para um e dolorosa para o outro, por definição. Hã? Como é que você vai... Se você vai chamar de sexo toda a constelação de emoções que tem em volta, as emoções, né, dolorosas e deprimentes não podem ser excluídas. Então, quando você associa o sexo com o prazer, você já está fazendo uma segunda abstração. No primeiro caso, você já abstraiu, né, as sensações e sentimentos da sua base biológica originária. Você decidiu pensar só nas emoções e esquecer que tem um fundamento biológico. Daí, dessas emoções, você faz a segunda abstração. Você separa as dolorosas e deixa só as prazerosas. E você começa a chamar isso de sexo. Isso só é possível para pessoas que foram acostumadas a raciocinar só na base das definições nominais e que não são capazes de, olhando um objeto, um fato, um problema, perguntar o que é isto, quid est, e receber o impacto da natureza da coisa em toda a sua plenitude. Estão entendendo? Não confundam isso com um discurso moralista contra o prazer sexual. Nem contra o prazer sexual separado da procriação. Porque, por exemplo, se o camarada se casa com uma mulher, depois descobre que ele é estéril, mas ele ama a mulher, eles vão continuar tendo relações sexuais do mesmo modo. Tá certo? Então, mas aí também o velho Aristóteles ensinava que a privação não afeta a substância. Quer dizer, o fato de uma pessoa não poder procriar não suprime a relação de identidade que existe entre sexo e procriação. É apenas um acidente. É uma privação acidental. Não é isso? Do mesmo modo, o homem que será privado dos seus órgãos sexuais, a constelação de emoções que ele acumulou na experiência sexual anterior, real ou imaginária, continua existindo, e ele, portanto, continua tendo desejo, fantasia, etc, etc, etc. Mas aí também, nós dizemos, é a privação. Tá certo? Hoje em dia, quer dizer, existem tantas ideias e crenças que têm validade pública e até autoridade pública, mas que emanam, vamos dizer, de uma inteligência deficiente, inteligência incapaz de lidar com a substância da realidade e capacitada a operar somente no plano da abstração das definições nominais, tá certo? Ou seja, é uma inteligência que só lida com elementos já preparados verbalmente, uma inteligência que é incapaz de extrair da própria experiência os conceitos. É? Você vai, a maior parte das discussões que eu entrei, que eu vejo, né, eu noto isso, todas as pessoas estão operando com definições que receberam prontas, ou de um dicionário, ou de algo que eles leram, ou que aprenderam na escola, mas que as pessoas nunca olharam o próprio objeto e tentaram tirar um conceito dele. Então, quando você não tem um conceito pronto, você só tem um objeto, você tem experiência nua e crua, como é que você vai extrair dele um conceito que possa depois servir de base a raciocínios lógicos que não se afastem da natureza da coisa, mas que a esclareçam? Tá certo? Bom, não existe outro jeito senão você procedendo como Aristóteles procedia. Ou seja, você vai ter que olhar aquele objeto sob vários aspectos mutuamente contraditórios. Então você vai ter que buscar as contradições, mas não é inventá-las. Porque eu posso aqui, eu olho o objeto, um gato, você nunca viu um gato, começa a perguntar o que é isto, quid est, tá certo? E tento operar só com a minha experiência deste gato. Isso não é possível. Os conceitos todos nascem de uma experiência acumulada na sociedade, na cultura e na história. Experiência, claro, que contém muitos erros, muitas visões parciais, etc, etc. Mas um homem sozinho não é capaz de delinear na sua mente todos os aspectos contraditórios que convergem naquele objeto. Então, por isso que Aristóteles dizia, precisamos nos basear nas opiniões dos sábios. Todo conhecimento nasce de algum conhecimento anterior. Eu não posso, de uma simples percepção sensível, tirar um conceito. Isso é impossível. Tá certo? Então, eu vou ter que ver como este objeto apareceu na percepção e na imaginação de outras pessoas, e também terei que lembrar vários aspectos contraditórios, parciais e incongruentes com que esse objeto apareceu na minha própria experiência imaginativa. É? E aí eu tenho, vamos dizer, em volta do objeto um círculo de tensões. O que é esse círculo de tensões? É exatamente aquilo que um desenhista faz quando ele vai, né, desenhar um objeto e ele mede o objeto em várias posições. Né? Não só o perfil externo, mas também as suas diferenças internas. E desse conjunto de traços, que não tem nada a ver um com o outro, mas que naquele objeto eles se condensam e se sintetizam, é que ele vai tirar o desenho. Ora, ao longo desta minha porca vida, eu rarissimamente encontrei alguém capaz de fazer isto. Claro, eu conheci alguns grandes pensadores que sabiam fazer isso. Eu conheci o Julião Marias, por exemplo. E ele, se dava um problema para ele, ele em 5 minutos já tinha toda a constelação de dúvidas e problemas em volta. O Padula dos Anjos fazia isso. Ele dava aulas memoráveis em que ele levantava uma questão, em seguida analisava essa questão do ponto de vista das todas as escolas filosóficas, desde Tales de Mileto até ele mesmo. Tá certo? E você sobrava aqui um monte de contradições, um monte de perguntas. Mas essas perguntas são as substâncias da onde você vai tirar o verdadeiro desenho do objeto. Eu não conheço quem faça isto. Hoje em dia não tem mais. Todo mundo opera com conceitos prontos. É? E acha que isso é normal e chama isso de pensar. Eu digo, bom, é pensar no sentido que um computador pensa, mas não no sentido que um ser humano pensa. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui uma definição. Um sujeito que dá uma definição, e da definição ele tira conclusões. Não é a definição de um objeto físico, mas de um objeto histórico. E quem deu essa definição foi Lenin. Lenin assim definiu classe social. Anotei a página aqui. Classes são grandes grupos de pessoas que diferem uns dos outros pelo lugar que ocupam num sistema de produção social historicamente determinado. Diferem pela sua relação, em muitos casos fixada e formulada em lei, para com os meios de produção. Diferem pelo papel na organização social do trabalho e, consequentemente, pela dimensão da parcela de riqueza social da qual dispõe e no modo de adquiri-la. Essa é a definição que ele dá. Então, isso quer dizer que as classes sociais se diferenciam umas das outras pela sua diferente posição no modo de produção. De onde que ele tirou essa definição? Ele tirou de Karl Marx. E Karl Marx, de onde a tirou? Tirou da primeira impressão que ele teve. Porque se ele tivesse parado para pensar, será que é isso mesmo? Será que uma classe não pode ser outra coisa? Será que é só a diferente posição no modo de produção que diferencia as classes? Será que não há outros fatores também? Bom, que o papel no modo de produção diferencia a classe, é óbvio. Por exemplo, se um sujeito tem que pegar no pesado e outro fica só fazendo conta, então é claro que há uma diferença. Eles desempenham diferentes papéis no modo de produção. Mas será que foi isso determinante? Por exemplo, se você perguntar como se formou a aristocracia europeia. A aristocracia, no sistema de Karl Marx, está associado ao feudalismo, ao sistema de propriedade feudal. Não é isso? Eu digo, bom, mas de onde surgiu o sistema de propriedade feudal? Cada um nasceu com um feudo pronto? Nós podemos dizer, não, ele herdou do pai. E o pai herdou de quem? E o outro herdou de quem? Bom, como que eles tomaram posse desse negócio? Você vai ver que a aristocracia europeia, ela surge em primeiríssimo lugar no campo militar. Ou seja, quando houve as invasões bárbaras, o Império Romano estava completamente desmantelado. Havia alguns proprietários feudais, já que eram antigos políticos romanos, que quando o Império se desmantela, se retiram, cada um para a sua fazenda. Cada um tem uma fazenda e ele se retira para lá e cria uma espécie de administração independente. Mas eram poucos e tudo isso foi desmantelado pelas invasões bárbaras. Né? Então, havia um feudalismo romano, chamemos assim, mas ele foi desmantelado, pouco ou nada sobrou. Então, daí vai ter que surgir uma nova aristocracia, que já não é mais constituída de nobres romanos, mas de plebeus europeus, alemães, italianos, franceses, etc., etc. Como é que esses caras se tornaram senhores feudais? Foi no campo da guerra. Eles eram os líderes militares que resistiam contra os invasores bárbaros. Tá certo? Então, se criava naturalmente uma liderança, e quando eles se saíam bem e conseguiam vencer, né, os invasores, então a população naturalmente oferecia a eles as propriedades que tinham sido dos antigos nobres romanos. Isso quer dizer, esses novos senhores feudais, eles não se diferenciaram dos outros pela posse dos meios de produção, mas ao contrário, primeiro eles se diferenciaram por meios militares e depois tiveram acesso aos meios de produção. É? Do mesmo modo, você verá como se forma, então, por exemplo, a moderna burguesia num país europeu, ou a própria França, tá certo? De muito bem. O que que diferenciou as classes sociais a partir da Revolução Francesa? Foi a posse dos meios de produção? Não. Primeiro eles se diferenciaram uns dos outros pelo favorecimento político dos novos governantes, que davam a uns acesso, tá certo, a determinados bens. Mas para que eles tivessem esse acesso diferenciado a bens, quer dizer, um enriqueceu com a Revolução, o outro perdeu tudo, é preciso que eles já estivessem diferenciados política e socialmente. É? Então, como que os indivíduos se tornam hoje, né, acionistas e proprietários das grandes empresas? Bom, alguns herdaram de seus pais, alguns já estavam ricos, tá certo? Então, não se teríamos que remontar até a origem da família. Mas hoje em dia, uma maneira muito comum é o seguinte: o sujeito estuda, adquire uma capacitação técnica, entra numa empresa, sobe e quando ele se torna diretor, ele começa a comprar ações da companhia. É? E no fim, ele tem a posse dos meios de produção. Por que que ele tem isso? Porque ele já estava diferenciado socialmente antes. Então, isso quer dizer, essa definição de classe social, ela é, vamos dizer, uma abstração prematura. O indivíduo pega um fator que lhe chamou a atenção e define o conjunto da diferenciação de classes sociais por esse fator. É? Ora, por que Karl Marx fez isso? De onde que ele tirou essa diferenciação de proletário e de burguesia? Ele não tinha experiência nem de uma coisa e nem da outra. Ele nunca tinha entrado numa fábrica. Depois de ele ter dado esta definição, ainda se passaram anos antes que ele visse um proletário. Claro, podia haver um proletário na rua, mas não na fábrica, trabalhando. Ele não sabia nada disso aí. Quem passou alguma informação para ele a respeito foi Engels, que Engels era um capitalista e sabia alguma coisa do capitalismo real. Mas Engels não tinha aquela inteligência criativa de Karl Marx, ao ponto de ele poder corrigir a teoria de Marx. Então, quer dizer, quando Marx denuncia a sua teoria das classes sociais, Engels imediatamente se reconhece nela, porque ele vê que existe uma diferença na relação dos meios de produção entre ele e os seus empregados. Eu digo, mas é só essa diferença que existe. Né? Não existe uma anterior que a provocou. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte. Existem classes sociais, evidentemente. Classes sociais são distintos lugares e posições que as pessoas ocupam na sociedade e que se diferenciam não necessariamente pela posse dos meios de produção, mas pela posse dos meios de ação, quaisquer que sejam. Hã? Então, por exemplo, um burocrata com uma caneta na mão, ele tem muito mais chance de se tornar proprietário dos meios de produção, tá certo? Do que um sujeito que já é proprietário dos meios de produção, mas não tem proteção suficiente no governo. Então você já tem outro meio de diferenciação social, através da burocracia, ou através do conhecimento, ou através da influência cultural, ou através da posse das armas. É isso? Então, a diferenciação pelos meios de produção é um caso específico. Ou seja, ele não define esse gênero como um todo, mas só uma das suas espécies, que Lenin, assim como Marx, toma pelo gênero. Ora, isso quer dizer que Lenin não examinou o objeto do qual ele estava falando. Ele partiu de uma definição nominal, a aceitou, modulou seu imaginário por ela e, portanto, modelou por ela as ações que ele empreendeu no terreno da sociedade russa, sobre a qual ele veio a ter um certo poder. Quando Lenin, como chefe da revolução, se torna o governante soviético, qual era a posição dele nas classes sociais? Ele tinha posse dos meios de produção? Nada. Ele não tinha uma padaria. Ele tinha só o poder político-militar. Ora, se a posse dos meios de produção fosse um fator diferencial decisivo, Lenin não poderia ter mais poder do que qualquer proprietário de terra. E, no entanto, ele tinha poder sobre todos os proprietários de terras. Por quê? Porque ele tinha os meios de ação política e militar. Ele tinha as armas na mão. Então, isso quer dizer que a ascensão dele imitou a ascensão dos primeiros aristocratas. Ele subiu por meios militares e não por meios econômicos, não por posse dos meios de produção. Ademais, chega a ser até engraçado que alguém tenha chegado a diferenciar as classes sociais pela posse dos meios de produção, porque nós estamos perguntando o que é a posse dos meios de produção? O que é a propriedade? Bom, uma propriedade só existe quando os outros a reconhecem. Não é assim? Então, a propriedade no sentido econômico não é a mesma coisa que uma propriedade no sentido lógico. Uma propriedade no sentido lógico é algo que decorre da sua definição. Por exemplo, o homem é um animal racional, portanto, ele tem a capacidade de aprender matemática e é o único bicho que pode aprender matemática. Isso é uma propriedade no sentido lógico. A propriedade é algo que, embora não faça parte da definição da essência, decorre da essência. Ora, a propriedade no sentido econômico não decorre da essência. E não é nada que esteja intrínseco ao indivíduo. A propriedade só existe quando o meio social em torno a reconhece. Se você diz que você tem uma fazenda, por exemplo, o que quer dizer? Isso quer dizer que os seus vizinhos reconhecem que eles não podem entrar e usar o seu terreno sem a sua autorização. São eles que reconhecem. Se eles pararem de reconhecer, você não tem mais propriedade alguma. Então, a própria palavra propriedade é usada de maneira imprópria. A propriedade, no sentido econômico, não é uma propriedade lógica de maneira alguma. É um acidente. E é um acidente cuja realidade não está no indivíduo, não está no portador da propriedade, mas está na relação que os outros têm com ele. Portanto, a sua propriedade depende exclusivamente da aprovação de terceiros. E se é uma coisa que depende dos outros, então ela nunca pode ser um fator primário, um fator básico na produção dos acontecimentos sociais, na ação social. Então, agora, e a força de agressão? Ah, essa é intrínseca, né? Quer dizer, o uso da força, a possibilidade do uso da força é uma diferença intrínseca entre determinadas pessoas. Uns têm, outros não têm. Não só a força física, mas a própria agressividade, até a agressividade mental. Não é isso? Então, na origem da diferenciação das classes sociais, nós deveríamos procurar isto, aquilo que nos indivíduos é intrínseco a eles e que os diferencia. E que depois de um longo processo de diferenciação, essa diferença pode se consolidar sob a forma da propriedade dos meios de produção. Quando os outros já reconheceram o poder deste indivíduo. Então, antes da diferenciação por posse dos meios de produção, teremos que procurar a diferenciação por posse de meios de ação. Nesses meios de ação serão basicamente dois. A força física de agressão, com o decorrente uso das armas, e a capacidade de persuasão, ou seja, a força intelectual. Quer dizer, um guerreiro sozinho não vai poder muita coisa, mas se ele conseguir persuadir os outros a juntar-se a ele, então ele cria uma força socialmente ativa, e essa força pode criar uma diferenciação que, no fim, se tudo der certo, resulta numa diferenciação de classes pela posse dos meios de produção. Ou seja, Karl Marx e Lenin viram como fator primário aquilo que é uma decorrência última. Então, isso quer dizer que eles não tinham uma clara noção do que é a ação humana e do que é a ação histórica. Não tendo esta noção, era fatal que eles não entendessem exatamente, sobretudo Lenin, que foi o sujeito que passou da teoria para a ação, que ele não entendesse a sua própria situação e as decorrências inevitáveis da ação que estava empreendendo. Portanto, a capacidade de previsão de Karl Marx e de Lenin é diminuta. Por quê? Porque se eles não sabem nem o que é um objeto, como é que eles sabem, poderão saber como é que esse objeto vai estar daqui 2 ou 3 anos? Partindo de um conhecimento mais efetivo dessas coisas, nós podemos colocar o problema de Lenin da seguinte maneira. Lenin estava consciente de que ele estava tentando implantar o socialismo num país economicamente atrasado, um país que era predominantemente agrícola, feudal, na verdade. E ele estava consciente também de que Karl Marx havia dito que o socialismo deveria aparecer como um resultado último do progresso do próprio capitalismo, porque Marx acreditava que com o progresso do capitalismo, os ricos iam ficar cada vez mais ricos, os pobres iam ficar cada vez mais pobres, e, portanto, o antagonismo entre a classe dos que tinham propriedade e dos que não tinham iria aumentar e se tornar tão grave que um dia ia explodir e trazer toda a casa abaixo. Isso era o que Karl Marx acreditava. E Lenin diz, bom, nós estamos aqui num país feudal atrasado, não tem ainda o desenvolvimento capitalista suficiente para ter chegado nesse ponto de ruptura, mas já que nós temos a chance de implantar o socialismo agora, nós não vamos perder, nós vamos ter que fazer um ajuste, tá certo? De tal modo que o próprio governo socialista, que assumiu o poder agora, produza o desenvolvimento, crie o desenvolvimento dos meios de produção, tá certo? Até chegar na condição em que você possa abolir a propriedade dos meios de produção, como profetizado por Karl Marx. Ou seja, então você vai ter que entrar num sistema de progresso econômico e industrialização acelerada e forçada pelo Estado. Ora, a industrialização, vamos dizer, o desenvolvimento forçado, a industrialização forçada, são o que vão definir mais tarde os regimes fascistas. Todo regime fascista é isso, quer dizer, é um regime em que o Estado se torna, vamos dizer, o agente do progresso e ele obriga a sociedade a se desenvolver, a se industrializar, etc, etc. Claro que isso não é possível fazer isso sem mandar um monte de gente para a cadeia, matar um montão de pessoas, né, e interferir em todo o tecido social, desmantelando todo o tecido social para criar uma outra situação inventada pela burocracia. Então, isso quer dizer que o socialismo, quando implantado num meio pré-capitalista, ele toma, evidentemente, o perfil de uma ditadura fascista. Não tem outra solução. Helene não fez a seguinte pergunta. Se o socialismo, segundo Marx, deve surgir quase que naturalmente do desenvolvimento capitalista, através do acirramento das contradições entre proletariado e burguesia, como seria isso acontecendo não num país capitalista, mas num país que já tem um governo socialista? A situação é completamente diferente. É? Ele não fez essa pergunta e a resposta todos nós conhecemos, quer dizer, aquilo se transforma numa ditadura fascista, evidentemente, na qual, vamos dizer, a hipótese da abolição futura do Estado se torna inviável pelo próprio crescimento do Estado. Se o Estado se sobrepõe à sociedade e quer remoldar a sociedade inteira, eu digo muito bem, que energia sobrará para a sociedade mais tarde dissolver o Estado? Nenhuma, acabou, não tem nenhuma possibilidade. Foi assim que, vamos dizer, nos anos 80, alguns políticos soviéticos chegaram à conclusão de que o regime era irreformável. Não dava para mudá-lo mais. Agora ou derruba tudo ou fica como está. Tá certo? Lenin não pediu nada disso. Por quê? Porque ele partiu de uma incompreensão profunda do processo social. Ele não foi capaz de observar os fatos e puxar de dentro deles um conceito operante. Então, agora existe a outra situação. O socialismo a ser implantado num país capitalista desenvolvido. Acontece que num país capitalista desenvolvido, em vez de os ricos se tornarem mais ricos e os pobres se tornarem mais pobres, todos se tornaram mais ricos. Quer dizer, o proletariado europeu e americano teve uma ascensão social formidável. Então, não houve nenhum acirramento da contradição. Então, isso quer dizer que o proletariado, como base da revolução, já não serve mais. Né? O proletariado não quer revolução nenhuma. O proletariado está bem, está progredindo, tem uma situação cada vez mais vantajosa. E isso quer dizer que o Partido Revolucionário não pode contar com eles mais. Então, surge o plano B. Nós não temos a contradição econômica de base entre burguesia e proletariado, mas nós temos inúmeras contradições no sistema capitalista. Uma das contradições é o seguinte: o capitalismo traz, vamos dizer, a administração racionalizada da sociedade. Tá certo? Ele destrói as instituições tradicionais, os valores religiosos tradicionais e vai colocando em seu lugar a ciência, a tecnologia, a burocracia científica, etc, etc, etc. Então, isso quer dizer que o crescimento da burocracia estatal é um processo inerente ao capitalismo avançado. Ou seja, quanto mais um país progride no capitalismo, mais ele cria um Estado que estrangula esse mesmo capitalismo. Isso não tem saída. Isso é necessariamente assim. Mas é claro que pode haver movimentos conservadores que reajam contra isso e tentem limitar o crescimento do Estado, mas a verdade é que nunca conseguiram. Então, esta é uma contradição que existe no capitalismo e que, ao contrário do que Marx disse, não é uma contradição entre burguesia e proletariado, mas é uma contradição entre Estado e sociedade. Ou entre o Estado e o capitalismo. Então, uma outra contradição, mais ou menos decorrente dessa, associada a ela, é a contradição de ordem cultural, com a formação daquilo que eu chamei, vamos dizer, a burocracia virtual. Na medida que o capitalismo progride e sobra dinheiro, você começa a fundar universidades, instituições de cultura e dar educação para todo mundo. Tá certo? Acontece que você sempre educa mais pessoas do que o sistema econômico é capaz de absorver. Então você sempre tem uma margem de pessoas com alto nível de educação para as quais não existe um emprego, ou pelo menos não existe um emprego à altura das suas expectativas. Porque é evidente que a educação universitária ela serve para formar uma elite. Mas acontece que você deu educação de elite para as massas. E não é possível que as massas todas se tornem elite. Então, isso quer dizer que você está criando, vamos dizer, uma tropa de descontentes que aumenta de ano para ano e que sempre vai achar que a sua posição na sociedade está abaixo dos seus méritos. Então, você criou uma nova classe revolucionária, que são os estudantes e os intelectuais recém-formados, etc., etc. Além disso, você tem muitas outras contradições, porque em todo o sistema social existem contradições e pontos de conflito. Então, isso quer dizer que, se num país economicamente atrasado a implantação do socialismo toma a forma de uma ditadura fascista, qual a forma que ela toma num país mais avançado? Ela toma a forma de uma revolução baseada em todos esses descontentamentos que o próprio progresso do sistema vai criando. E todos esses descontentamentos não são baseados, vamos dizer, numa diferença real, objetiva, da distribuição da riqueza, mas são baseados em queixas subjetivas. O estudante que acha, pelo simples fato de ele ter um diploma universitário, ele acha que ele deveria ter um lugar melhor na sociedade. Ou a esposa que acha que, como agora os seus problemas econômicos de base estão resolvidos, ela tem direito à felicidade matrimonial e ela não encontra. Ou toda a massa de descontentes que você possa ver. É curioso, você observa que quanto mais melhora a situação econômica, mais esses descontentamentos se acirram. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, né? Se você pega os negros aí, que são 13% da população, os negros dos Estados Unidos hoje têm um padrão de vida superior aos brancos de qualquer outro lugar. E, no entanto, estão cada vez mais descontentes e cada vez se sentindo mais discriminados. Por quê? Porque, como a sua situação econômica melhorou, e eles têm acesso a meios de cultura, etc., eles também acreditam que eles têm direito a um lugar melhor na sociedade. Ou seja, quanto mais melhora o seu lugar na sociedade, mais você quer que ela melhore. E mais isso cria descontentamento. Porque a expectativa de uma vida mais significativa baseada no progresso econômico, não se cumpre. O progresso econômico pode melhorar a sua situação econômica, mas não te dá uma vida significativa e não te dá as satisfações subjetivas que você ingenuamente imaginava que o progresso econômico ia lhe dar. Então, isso quer dizer que a margem de insatisfação subjetiva aumenta, aumenta, aumenta. Então, isso quer dizer que a revolução socialista nos países avançados é baseada nestas insatisfações subjetivas. E mais ainda, num país capitalista avançado, não é possível você fazer uma insurreição popular. Mas por quê? É aquilo que observou o Hermann Rauschning no livro A Revolução do Niilismo, que a administração estatal se tornou tão complexa e tão abrangente que nenhum povo pode derrubar aquilo. Então, só é possível a revolução por cima. Então, qual é o caminho natural das revoluções socialistas nos países capitalistas avançados? É a revolução pelo voto. Você elege um sujeito e ele de cima vai mudar o sistema. Para mudar esse sistema, ele precisa, primeiro, aprofundar a desorganização da sociedade para criar mais insatisfação. Mas, ao mesmo tempo, para ele se manter no seu posto, ele tem que contentar a sociedade de alguma maneira. Porque senão ele não se elege novamente depois. Então, o que acontece? Isso é inevitável. Por um lado, o desmantelamento da sociedade e, por outro lado, a indústria de favores. Isso acontece em todo lugar, no Brasil, na França, na Inglaterra, quando os trabalhistas subiram no poder. Você tem que distribuir favores com os recursos do Estado, ao mesmo tempo que você desmantela a sociedade e estrangula o crescimento econômico que sustenta o Estado. Então, essa é uma nova contradição criada pelo próprio governo socialista. Isso é até regra universal. Também, na medida em que você desorganiza a sociedade e, ao mesmo tempo, a explora com impostos cada vez maiores, necessários para sustentar o crescimento do Estado, então, a crise econômica é inevitável. Então, você tem, ao mesmo tempo, onde um crescimento formidável do Estado, aumento dos impostos, desemprego fatalmente, ao mesmo tempo em que esse Estado tem que continuar mantendo a indústria dos favores. Então, com isso, você cria uma nova divisão de classe social. Os favorecidos e os que pagam para os favorecidos. Então, aqui diz que a diferença entre os americanos é o seguinte: tem uns que assinam o cheque na frente e outros assinam nas costas. Endossa para receber o cheque. Então, é claro que uma metade vai odiar a outra. Cada um sente que está trabalhando para sustentar os outros. É quando nós fomos para o Alabama, parou num posto de gasolina, e lá um negão olhou para nós, ouviu a gente falar a língua estrangeira, começou a fazer um discurso contra a gente. Esses malditos estrangeiros vêm aqui para tomar nossos empregos, etc., não pagam imposto, desgraçado. Ele tinha razão, não se aplicava aquele caso específico, mas, de certo modo, ele tinha razão. Ele falou: eu estou aqui trabalhando, pagando meu imposto para sustentar esse vagabundo que chega aqui e já entra na fila do Social Security. Na mesma medida, aumenta o que? A criminalidade. E a criminalidade requer mais crescimento do Estado ainda. Tá certo? Mas o crescimento do aparato policial não vai eliminar a criminalidade, porque a criminalidade é fruto da própria crise, que se torna crônica. E, acima de tudo, existe a posição ambígua do governante. O governante é eleito por uma parte que espera que ele faça a revolução, portanto, que ele destrua a sociedade como está, e por outra parte, que espera que ele mantenha essa sociedade funcionando. Então, ele tem que agradar gregos e troianos. E, evidentemente, isso só pode ser feito através da mentira sistemática e, portanto, da confusão geral das consciências. Tudo isto você pode deduzir do simples conceito de classe social, se você tomar o fenômeno classe social na sua inteireza, em toda a sua complexidade, em vez de reduzi-lo a um fator único, que é a posse dos meios de produção. Ou seja, tudo isso que eu estou dizendo agora era previsível. Em 1848, quando Karl Marx soltou o Manifesto Comunista, ele já podia ter previsto tudo isso, desde que ele tivesse obtido o seu conceito de classe social a partir da experiência viva da formação da classe social. E não a partir de um ato de abstração totalmente arbitrário. Certo? Então, é por isso que eu digo, hoje em dia eu tenho procurado manifestações de inteligência humana onde eu veja este senso da realidade concreta, ao mesmo tempo operando junto com uma capacidade abstrativa grande, mas eu não encontro. E eu pergunto por quê? Eu acho que um dos motivos disso é a exigência é o establishment universitário. Onde, quando você entra, você já encontra 20, 30, 40 professores te passando tudo pronto. E você nunca é obrigado a conhecer nada por si mesmo. Quando você vai estudar alguma coisa, você já leva todo o método que os caras te ensinaram e já vem, de certo modo, com as conclusões prontas. Então, isso aí, você não tem pessoas que estejam vivendo dentro do corpo social, sofrendo junto com os outros, e tentando compreender. A função da classe universitária não é tentar compreender, é manter a sua posição no establishment universitário. É uma função subjetiva, que só diz respeito a ela mesma. É aquela diferenciação do Zinoviev, quer dizer, em qualquer tipo de organização, você precisa ter dois tipos de conhecimento. Um que se refere às finalidades daquela organização. Como, por exemplo, se você vai trabalhar numa fábrica de sabonete, você tem que entender alguma coisa de sabonete. E da administração da fábrica, etc, etc. A outra coisa é o sistema de conhecimento que você precisa ter para você sobreviver e subir dentro da hierarquia daquela empresa ou organização. Esse conhecimento não tem nada a ver com as finalidades da organização. São mais ou menos os mesmos num partido político, numa igreja ou numa fábrica de sabonete. Só que, quando a concorrência social é muita, esta segunda série de conhecimentos se torna mais complexa e mais exigente do que a primeira. Então, penso eu, o rapaz entra numa faculdade de ciências sociais e de filosofia. O que ele vai aprender de ciências sociais e filosofia é pouco, em comparação com o que ele precisa saber para sobreviver e subir dentro daquela escala. Então, quer dizer, a mente dele não está livre para examinar as coisas como são. E daí, essa necessidade que diz o próprio Farah, de criar instituições fora do establishment. Que é exatamente o que eu estou fazendo há 30 anos. E não tem outro meio de fazer. Então, nós também, quando ele fala em instituições, eu digo, olha, eu acho a palavra um pouco perigosa. Porque se nós nos institucionalizamos, nós entramos no mesmo sistema. Daí nós criamos aqui, uma entidade, uma fundação, um instituto, etc. E temos que... Daí surge o seguinte problema. Como é que as pessoas vão sobreviver e crescer dentro dessa organização? E daí os problemas, vamos dizer, de relacionamento, conquista de favores, conquista de simpatias, começa a se tornar um segundo corpo de conhecimentos que o sujeito tem que adquirir, e isso complica toda a guerra. Então é por isso que entre esses milhares de alunos que nós temos hoje, eu digo, olha, o coeficiente de organização que nós temos já é suficiente, não precisa mais, não precisa institucionalizar. Assim está bom, nós não somos uma instituição, Nós somos o quê? Uma rede de pessoas, de indivíduos independentes, que estão preocupados com as mesmas coisas e que, sobretudo, não têm satisfações a prestar uns aos outros do ponto de vista institucional. Então, vamos dizer, é a livre convivência entre os estudiosos, é, por assim dizer, o grupo de amigos, E se você estudar historicamente, você vai ver que toda a história de florescimento cultural foi sempre criada assim, por relações informais entre pessoas que tinham interesse em saber a mesma coisa e que não tinham que apresentar, vamos dizer, uma tese no fim do ano, não tinham que disputar notas, não tinham que puxar saco do professor, não tinham que disputar cargo, etc. Foi assim. Mas é que cargo Newton estava disputando com Leibniz? Nenhum. Eles estavam simplesmente trocando ideia. Um achava isso, outro achava outra coisa. E foi por isso que conseguiram fazer alguma coisa. Então, que cargo estava disputando Santo Tomás de Aquino com São Boaventura? Nenhum. Eles eram monges, pessoas que tinham que desistir da vida mundana, não queriam mais nada. Só queriam conhecimento. Então, é só quando, vamos dizer, o puro amor ao conhecimento, e não amor ao conhecimento no sentido estético diletante, mas a necessidade ética de obter um conhecimento para entender o que está acontecendo. Só quando isto junta as pessoas é que pode sair alguma coisa de bom. E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Está entendendo? Vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá. O Alexandre Fontainha pergunta aqui, ele diz que umas aulas atrás eu mencionei a frase de Napoleão, de que Napoleão Bonaparte dizia que fazer uma revolução se faz com três coisas: dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ele não disse uma revolução, ele disse uma guerra, que é uma coisa completamente diferente. E daí nós diz: nós todos sabemos que Lenin e seus revolucionários foram levados à Rússia em março de 17 pelo Reich de Guilherme II. Sabemos ainda que Trotsky e seus 200 revolucionários profissionais foram levados de Nova York à Rússia com passaporte americano e dinheiro de Wall Street. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. Wall Street caiu no conto do vigário dando dinheiro para os bolcheviques, ou o fato é que Lenin e Trotsky acompanharam agentes do Wall Street no comando operacional de mais um dos experimentos da assim chamada New World Order? Bom, não é nenhuma coisa nem a outra. Esse pessoal do Wall Street, que já estava constituído como uma elite autoconsciente, na época bastante organizada, tinha seus próprios planos, que estavam mais ou menos na linha do socialismo fabiano. E acreditavam que a Revolução Russa poderia se integrar nisso aí de alguma maneira. Então, que poderiam usá-la para chegar a seus próprios fins. Do mesmo modo que os comunistas também achavam que podiam usar esse pessoal do Wall Street para seus próprios fins. Na verdade, era uma concorrência entre dois esquemas globalistas, concorrência que continua até hoje. Quer dizer, concorrência que às vezes é conflito, às vezes é colaboração. É uma história muito, muito complicada. Raul Vieira Nogueira, poder nos explicar a teoria tridimensional do direito elaborada por Miguel Reale? Bom, explicar aqui brevemente não dá, mas em suma, o que ele tentou foi unificar, vamos dizer, três aspectos do direito que estavam sendo investigados separadamente. Entre as várias definições do direito, umas enfocavam sobretudo o direito como norma, como, por exemplo, Kelsen. Outros enfatizavam mais a relação íntima de direito e moral, portanto, enfatizando os valores. E, por fim, outros enfatizavam mais o direito dentro da sociedade com uma perspectiva sociológica, portanto, como um fato de ordem social. E o Miguel Reale, ele teve essa intuição de que o direito era justamente uma dimensão que estava na interseção dessas três dimensões inseparavelmente. Quer dizer, o que quer que pudesse ser estudado só por um desses ângulos não era o direito, mas era justamente a síntese inseparável de norma, fato e valor que constitui a dimensão do direito. Eu acho que isso foi uma das grandes sacações da história da filosofia universal. Alexandre Miro Ribeiro, como o senhor falou em filosofia como meio de orientação do indivíduo no mundo, quero perguntar sobre isso. Além de Platão e do senhor mesmo, tenho lido Karl Jaspers, a fim de conseguir, por assim dizer, uma orientação filosófica na vida. Bom, o Karl Jaspers é um homem de uma competência extraordinária, de uma erudição filosófica monstruosa. Mas se você quer a filosofia como orientação mesmo na vida, eu sugiro que você leia o Dietrich von Hildebrand. Dietrich von Hildebrand, o que é filosofia? Mara Signorelli pergunta: me interessa o assunto do simbolismo corporal, principalmente se for relacionado à dança, mas também gostaria de estudar a simbologia dos órgãos humanos. Procurando algum livro que me desse orientação geral sobre o assunto, encontrei o Simbolismo do Corpo Humano de Annick de Susenelli. O senhor recomenda? Sim, não é um mau livro, mas o livro que eu sugiro, acima de tudo, é da Mary Douglas. Mary Douglas, Símbolos Naturais. E também o nosso antropólogo brasileiro, Luiz da Câmara Cascudo, escreveu uma série de estudos muito interessantes sobre órgãos do corpo humano. São estudos que estão separados, você precisaria colher na obra dele. Não tem um livro específico sobre isso. Não é sobre a mão, o pé, o olho, etc. Ele fez vários estudos muito interessantes sobre isso. Mas eu vou procurar mais. Aqui, o Carlos Estevão diz: sou seu aluno há 4 meses do curso de filosofia e estou impressionado com a densidade dos conhecimentos verdadeiros que a tua filosofia cria. Estou na aula 90, apesar de ainda ter muitas dúvidas sobre as formas corretas de interpretar diversos assuntos, eu quero adiantar a possibilidade de uma resposta em relação à obra do compositor erudito Elomar Figueira de Mello. Albert era mais essencialmente cristã e simples, como ele mesmo diz, no sertão as pessoas ainda vivem moralmente como unidade de média. Eu sei que a obra dele é muito interessante, mas eu a conheço muito pouco. Então, eu sei que é uma coisa de muito valor, mas eu sinceramente não sei o que fazer com ela. Eu precisaria ouvir mais, estudar mais. Aqui ele me dá aqui um link, te agradeço. Prometo que vou prestar atenção. Fabrício, algum tempo atrás pesquisei alguns livros sobre história da psicologia, porém, invariavelmente, os tópicos dos livros são os mesmos. Filosofia, Dharma, estrutura Lima, Gestalt, behaviorismo, etc. É muito difícil essa gente. Eu não conheço nenhuma. Já procurei alguma obra de história da psicologia que fosse mais abrangente, mas também não encontrei. Quer dizer, nesse caso, somos nós mesmo que temos que reconstituir mentalmente a história partindo daquilo que eu disse no curso da autoeducação. Primeiro tudo, você tem a cronologia de tudo que aconteceu, saber todas as datas de tudo para você poder ter um esquema. Data e lugar, né? Mas ainda vou procurar mais. Pedrinho Barros, quando estava lendo o seu livro Filosofia Sem Inverso, me chegou o livro de Michele Federico Chaca, Filosofia Ante Filosofia. E o senhor me disse, é um livro excelente, excelente, é uma maravilha esse livro. E de que forma Santo Agostinho o influenciou na elaboração do seu livro? E pegando um gancho da aula, até que ponto o estudo do Santo Doutor pode combater a crise na igreja? Olha, eu não sei, eu não sou um conhecedor profundo do pensamento de Santo Agostinho como um todo. O que me influenciou muito foi o livro das Confissões, por esta conexão íntima que ele cria entre, vamos dizer, a busca da verdade filosófica e o ato da confissão, da sinceridade. Isso eu acho uma coisa básica. Que não, onde o aspecto científico da filosofia e o aspecto mais pessoal, confessional, estão ali unidos de maneira inseparável. Eu acho que isso é um achado e depois de Santo Agostinho ninguém tem desculpa para não fazer isso. André pergunta, pelo que entendi, a sabedoria do coração seria por sua própria natureza muda ou pré-linguística. No entanto, precisamos do exercício da linguagem para nos humanizar. Podemos pensar nos exemplos de pessoas submetidas a estado de privação linguística, ainda que depois serão colocadas em um ambiente social civilizado, jamais se humanizam. Isso mostraria a complementaridade das duas dimensões explicadas pelo senhor durante a aula, isso é a sabedoria mais profunda que opera sob uma modalidade mais rápida e eficiente, o conhecimento verbal que trabalha com o ser de forma muito mais demorada. Sem sombra de dúvida, nós não temos como escapar nem de uma nem da outra. Eu acho que essa complementaridade, você tem toda a razão, essa complementaridade ela existe. E o exemplo que você dá, eu acho que funciona nesse aspecto. Muito bem, hoje eu estou meio cansado, eu vou parar por aqui mesmo, não vou responder mais perguntas, mas eu estou para entregar para vocês uma lista de temas que eu gostaria de ver estudados nos trabalhos que vocês vão fazer. Eles já são temas relativos à história e à cultura brasileira, e temas que eu acho que precisam ser investigados de alguma maneira. Claro que alguns já têm interesse, muitos já enviaram até alguns projetos de trabalho, tá certo? Mas tem muita gente que não escolheu tema nenhum, tá livre, então vou entregar algumas dicas para vocês de temas que eu considero urgentes e que eu jamais terei tempo ou energias para elucidar todos esses problemas. Tá? Então até a semana que vem, muito obrigado.